dizer que são milagre. Noites com sol, mas hoje eu sei, não são miragem. Noites com sol, posso entender o que diz a rosa ao roxinol. Peço um amor que me conceda noites com sol, onde só tem o breu, vem me trazer o sol, vem me trazer amor. Pode abrir a janela, noites com sol e neblina. Deixa rolar nas retinas, oh, deixa entrar o sol. Livre será se não te prendem constelações. Não se vendem ilusões. Vem que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Vem me trazer o sol. Vem me livrar do amor. Coração não tem dono, vem me aquecer nesse outono, deixa o sol entrar. Deixa o sol.